meu bem, me dê uma chance de explicar. Eu juro pra você que eu nunca quis te enganar. Olá, meu bem, me dê uma chance de explicar. Eu juro pra você que eu nunca quis te enganar. Só me trazem problemas. Chance de explicar, eu juro pra você que eu nunca quis te enganar. Olá, meu bem, me dê uma chance de explicar. Eu juro pra você que eu nunca quis te enganar. As garotas que você viu comigo na praia, e diz que eu não largo o rabo de saia. São dicas, raparigas, minas que nem sei. Você que tá dizendo que eu já namorei com a tal da Magali que eu chamo de Maga. A banda que é verdade que viu eu cantar. A mina do Corvette que quis me levar. Pois essa mulherada ainda vai me matar. Amanda me oferece um trato no sofá. Eu meto uma desculpa e tento me escapar. A Paula que me quer somente pra transar. Pois isso não é pra mim, não vai me interessar. Chance de explicar, eu juro pra você que eu nunca quis te enganar.